os que nascem, outros morrerão. Há os que riem, outros chorarão. Há as que vêm e os que se vão. Dores e glórias, guerras e paz. São de verdade, muitos te abraçam se triunfando estás, e se fracassas bem compreenderás, sinceros ficam e os demais se vão. Outros virão e as continuarão. A vida segue.